Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da LFM. Vamos até as 14h, sempre com a sua participação. Hoje acontece a Noite Mineira, viu, no Salão de Eventos da Maçonaria aqui em Guaranés. E daqui a pouquinho a gente vai estar realizando aí o sorteio, né, de dois convites aí para a Noite Mineira, para o pessoal que acessou aí a página do Programa Expresso no Facebook e participou da promoção. Estou recebendo aqui agora Luiz Henrique Paena, professor Luiz Henrique Paena, professor que faz tempo que não vem aqui no Expresso, né, Paena? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. É sempre uma honra, né, vir aqui. Nós já falamos de vários assuntos, né? De carnaval, de... Carnaval, futebol, de tudo. Nossa, né? A nossa vida em geral, né? É. E isso é sempre um prazer, Antônio Cláudio, estar aqui com você. Eu acompanho sempre o Facebook, né? Do Paena lá, e adoro os vídeos antigos, né? Vídeo, posta lá os vídeos de Guaranese na Taça IPTV. É, postou recentemente aqui um jogo Prefeitura e Nabi Miguel, né? Nabi Miguel, isso é. Nossa, você tava na Prefeitura, né? Exatamente. Você não deixa pra ninguém, né? É, ficava difícil ganhar de vocês. Né? É, naquela época eu tava meio que, tava voando, né? Como diz na gíria do futebol, eu tava bem preparado. Você tava como secretário fisicamente, naquela época? Tava como secretário. O juiz também facilitava pro time de vocês? Não. A gente tinha uma equipe muito boa mesmo, e foi na época, foi no ano 90, 91 e 92 que a gente promoveu esses campeonatos, e enfim. Campeonatos movimentadíssimos, muito, né? Movimentados, né? E a gente tinha um nível também dos atletas lá em cima, não tinha, pai? É, eu acho que hoje também tem, né? Eu acho que falta garimpar um pouco e dar oportunidade, né? Hoje nós temos os espaços, né? Que antes nós não tínhamos, que é o poliesportivo, né? E temos a quadra de esportes também, e tem várias quadras também na Coab, no Bom Jesus, no Olavo, né? Então hoje tem mais espaço e falta isso aí, garimpar esses atletas. Ou mas então nós temos... reunir esse pessoal no mesmo lugar, talvez? Exatamente, dá para fazer um clube, um time, uma equipe boa de futebol de salão, como também de futebol de campo, né? Tanto que me parece que estamos disputando aí o Vaguinho, com toda a sua capacidade, o TV Sul de Minas. É, o IPTV, né? Começa IPTV. Dia 25, exatamente, em Itapeva, depois dia 9 de maio aqui em Guaranés, vai jogar contra a cidade de Estiva, e no dia 16 em Alfena joga contra Pouso Alegre. Exatamente, o Emanuel também, que está dirigindo a equipe de Guaranésia, e são pessoas boas e são jogadores bons também, como daquela época. Naquela época, eu não sei, já existia a Taça IPTV, né? Já também. 90. Por que naquela época o Guaranésia não chegou? Nós não tínhamos poliesportivo. A regra era essa? Era, né? Essa. Tinha que ter um poliesportivo para mandar os jogos. Exatamente. É somente isso, né? Equipe boa a gente tinha, jogadores de altíssimo nível, e nós não tínhamos o poliesportivo, um ginásio coberto, que era a exigência a regra da IPTV, a regra, né? Da IPTV, né? Exatamente. Aquele campeonato que a gente teve aqui, meio que veio na corda da Taça IPTV, que foi realizado em Guaxupé, que Guaranese sagrou-se campeão, e depois demorou para Guaranese ganhar um título e a nível regional, né? Foi um grande momento do esporte guaranesiano, né, o Paena? É, esporte você não pode, é muito generalizado, né? Ou seja, o futebol ou futebol de salão não é somente esporte, são todas as modalidades, né? Deveria estar também em ascensão o vôlei, né? Com o professor João Sebastião e vários outros, o basquete, enfim. Mas o futebol de salão estava no auge naquela época, talvez pelo incentivo que a gente tinha, né? Pela motivação e a vontade, né? Que a gente jogava sempre com a alma e elaborava e organizava os campeonatos com muito amor, né? E todo mundo participava, você pode ver nas entrevistas, naqueles vídeos que a gente coloca, o pessoal agradece muito, né? A nossa participação e enfim, de programar e fazer uma coisa bem feita. Para refrescar a memória dos nossos ouvintes, fala um pouquinho daquela campanha lá de Guaranese, semifinal? Ah, essa semifinal foi em Guaxupé, né? Um campeonato regional, né? Eu me lembro que no primeiro jogo nós perdemos para Monte Santo, lá em Monte Santo, por 13-2, se não me engano, né? Foi o primeiro jogo e a gente estava muito começando, estava engatinhando no campeonato. Aí nós fomos acertando a equipe, né? E logo, por coincidência, nós pegamos Monte Santo na final, né? Nós ganhamos de Guaxupé na semifinal e pegamos Monte Santo na final. E aí foi quando teve um empate, fomos para a prorrogação. E na prorrogação eu fiz o gol, né? Consagrei aí o gol vitorioso, né? Gol do título. O gol do título. Monte Santo, nós ganhamos de 3-2 de Monte Santo, que era uma equipe de altíssimo nível, jogadores profissionais, e nós, com toda a nossa. Nosso esforço, nós conseguimos ganhar esse título. Ali foi o principal motivo do surgimento do poliesportivo, ô Paena, porque foi a partir daquela vitória, daquele título ali que se começou a desenhar, vamos construir um poliesportivo em Guaranésia, e você tem um dedinho de culpa dessa tragédia que foi o poliesportivo? Bom, em termos, no bom sentido, né? No bom sentido, porque assim, eu o pessoal que me conhece sabe que eu joguei futebol de salão na Espanha, joguei na Itália, e então eu vim com todo o gás, né, para poder ajudar, né, a cidade, principalmente nessa modalidade, né? Embora eu acho que todas as modalidades esportes envolve todas as modalidades, né? Como eu já disse, vôlei, basquete, handebol, enfim. Mas o futebol de salão estava em ascensão e então eu, como secretário de esportes da prefeitura, acionei o prefeito que era necessário, né? Que a gente merecia um poliesportivo, né? E então assim, foi um dedinho ali para que pudesse dar esse início a esse projeto, né, de montar o poliesportivo. Porém, me parece que os governos que vieram depois não deram sequência, né, até que nós concluímos agora nessa gestão, foi concluído a inauguração do poliesportivo, que foi uma maravilha. Hoje nós temos aí um grande espaço, né, para. Mas é triste, não é, pai? O tempo que levou, né? Se nós tivéssemos naquela época um poliesportivo com a equipe que a gente estava, hoje nós estaríamos aí competindo com grandes equipes de como Cruzeiro, Atlético Mineiro, de alto nível, com certeza. Infelizmente, demorou tanto. Boa tarde, Antônio Cláudio, aqui é a Michele Boturi, eu e a Daniela, funcionários do CREG, queremos parabenizar o professor Paena pelo trabalho. Um abraço aí para vocês. Muito obrigado, Michele, Dani, como sempre, o Ari também, o Betão, são pessoas queridas que a gente trabalha junto e com muito amor e muita harmonia. Ô Paena, você teve um bom tempo em Franca, mas é claro, sempre olhando aqui para Guaranésia, vindo aqui em Guaranésia sempre, e eu sinto, talvez eu esteja errado, que houve um hiato em títulos, em esporte. O esporte guaranesiano parou daquela geração que foi campeã em Guaxupé, de tudo que aconteceu ali em esporte, as brincadeiras que você fazia nas ruas de Guaranésia, né? Eu não lembro o nome do evento. Rua Recreio, tinha Rua de Lazer, em vários pontos de Guaranésia, não ficava centralizado apenas no lugar. Daquilo até para a chegada do Vaguinho no esporte, aconteceu um hiato muito grande, ou é impressão minha? O esporte parou, ficou parado no tempo. É difícil você avaliar e julgar, né, pessoas e tal, porque às vezes você tem condições materiais e não tem competência. Por outro lado, que eu acho que é o mais concreto, é que tem competência e não tem material, ou seja, que estava faltando, eu acredito, nessas últimas gestões, um apoio, né, da prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem que dar mais apoio ao esporte e também à cultura, enfim, a todas as áreas, mas principalmente ao esporte, que envolve muita a população, envolve jovens, crianças, né, que vão fugindo das drogas, que vão dando mais importância para o esporte. Então, nessa época, a gente realizava maratona de Guaranésia, primeira maratona, primeiro passeio ciclístico, primeira gincana motorizada, campeonato de peteca, enfim, campeonato de truco, foi começando. Os municipais de futebol de salão que eram realizados no clube, né? Exatamente, os primeiros campeonatos a gente realizou e depois deu continuidade, sim, né? Inclusive agora nessa última gestão com o professor Vaguinho, ele é muito competente e tem, mas dentro dos limites, né? Por isso que eu digo, aquela época a gente trabalhava um pouco mais liberado, a gente tinha mais opções e era mais livre, né, para fazer as coisas. Hoje ficou parece muito burocrático. Hoje tá parece muito burocrático. Que tem umas barreiras, e às vezes eu pergunto, às vezes, pro pessoal da secretaria, eles me falam, poxa, pai, a gente quer fazer, mas tem toda uma burocracia. Mas você acha que hoje o esporte está no caminho certo, Vaguinho? O esporte guaranesiano? O esporte de Guaranésia. Esporte de Guaranésia. Guaranésia foi campeão ano passado da MOG, que nunca tinha acontecido. Exatamente. Muita gente, os críticos vão falar, mas jogou em casa, aí fica mais fácil. Mas não, mérito do pessoal, né? Exatamente. Eu, como eu morei em Franca até o ano passado, eu venho sempre acompanhando e dando apoio e o que for necessário, estou sempre presente para ajudar o esporte de Guaranésia. O que acontece é que está em boas mãos, né? E então a gente vai cair naquele mesmo chavão, né? Que tem esporte, mas não tem a ajuda necessária, né? Tem o Pelezinho também, o César, que tá treinando os meninos aí no futebol, tem o menino da Zumba, o Caio, né? Que tá também é um sucesso total, enfim, então esporte é tudo, né? Por exemplo, no clube, né, que nós vamos falar em seguida, eu dou aula de tudo, de basquete, de hidroginástica, de natação, de futebol de salão, ou seja, um pouquinho de cada coisa. Então esporte é tudo, né? Então não é esporte só futebol. Eu acho que Guaranésia deveria abrir mais um pouquinho o leque, né, de opções e dá. Mas também tem, eu sei também que tem equipe de vôlei muito boa aqui em Guaranésia. Tinha até o ano passado, não sei se ainda tem, mas acredito que sim, handball, né? Uhum. A Tati comandava o handball, isso. Tinha equipe de basquete, de vôlei. E o futsal, né? Futsal e futebol, acho que eram os únicos que tinham, né? Então, existe, né? Eu acho que o que falta é mais divulgar isso, o povo tem que participar mais, né? Eu, por exemplo, eu quero ver esse poliesportivo lotado, né? Eu não sei qual é a capacidade, você sabe? Eu também não sei. Nos 3, 4 mil pessoas. Talvez, por aí. Eu acho que eu quero ver esse poliesportivo lotado, eu quero ver o campo do Guaranésia, de Guaranésia, da cidade de Guaranésia, né? Acho que Isso é muito difícil, não é, pai? Eu acho que não. Se tiver um terreno, né? Eu acho que basta boa vontade, viu, Antônio Cláudio? Né? Eu acho que o campo de Guaranésia também é um dos meus sonhos. O poliesportivo era um, né? Hoje é o campo do Guaranésia Futebol Clube, ou seja, Guaranésia tem um campo, mas não é de propriedade da cidade. É particular. É particular. Do clube de Guaranésia. Então seria interessante isso. E o povo ir assistir grandes jogos, grandes competições, como era antigamente, né? Paina, vamos falar do Clube Recreativo e Esportivo de Guaranésia, mas antes vou fazer um intervalo comercial. A gente volta para saber como é que foi essa sua chegada ao clube, né? Essa sua vinda para Guaranésia, agora tá morando em Guaranésia, agora residência fixa por aqui de novo, Paina? Pois não, definitivamente. Agora sim, nós vamos falar no próximo bloco. Perfeito, Paina, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já com esse bate-papo com Luiz Henrique Paina. Programa Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, tô recebendo aqui Luiz Henrique Paina, a Val e o Júnior, estão parabenizando você, viu, Paina? Bom, muito obrigado, Val, Júnior. O pessoal tá no barzinho ali do clube, né? O barzinho, a cantina da Val. Isso. Muito boa, muito bom. A Raquel Iluane também, grande atleta do vôlei guaranesiano. A Raquel é um ícone, né, do vôlei e do esporte guaranésia também. Muito obrigado. Tá parabenizando você pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Trabalho frente ao departamento aí de esportes do clube, né? Como é que foi a sua chegada, Baiana? Como é que foi esse bom convite? Você veio para Guaranésia, procurou aí o clube? Como é que tudo isso surgiu? Olha, Antônio Cláudio, foi uma história, assim, um pouco, vou encurtar para ser bem objetivo, bem prático. Eu morei em Franca, você sabe, durante 22, morei na Europa, depois eu vim para Guaranésia, fiz a educação física em Muzambinho, trabalhei aqui no departamento de esportes e depois fui para Franca, me casei tenho duas filhas, né, uma de 22 anos, a Daniela, e uma de 19, a Marina, que hoje já estão nas escolas, nas faculdades federais, uma fazendo psicologia do esporte e a outra nutrição, né? E lá em Franca eu dei aula em faculdades, né? Com língua espanhola, nas duas faculdades, principais faculdades de Franca e montei uma escola de idiomas, tal, fiz mestrado em planejamento estratégico, mestrado em administração, enfim, aproveitei meu tempo. Aí eu achei que o meu ciclo, as minhas filhas foram embora, né? E o meu ciclo em Franca estava terminando. É. E nesse ponto eu pensei em mudar, virar a página e voltar para Guaranésia e me preparar para ser um técnico de futebol ou futebol de salão fora do país, né? A minha proposta, meu plano A seria esse. Então eu vim para Guaranésia em dezembro, janeiro. Fiquei aqui trabalhando no clube, que me abriu as portas. Agradeço imensamente o pessoal do clube, né? Posso citar aqui o presidente, favor, era o Carlão, agora ele está afastado por candidatura. Hoje é o Mauro Camilo, né? O grande Mauro Camilo, Maurinho. O diretor de esportes é o Érico Gordo, o Edinho, o Justino também, são pessoas fenomenais, né? Diretora social a Maísa, temos também a Marlene, né? Diretor administrativo Cícero, né? O Cicinho, muita gente boa também, sim. A Mariana Minquilo, né? Diretora financeira a Dona Lúcia, a Raquel Luane. Então são pessoas, o clube está muito bem estruturado e fez esse convite para que eu ficasse organizando eventos e dando aulas, né, como professor de educação física. E logicamente a gente é muito família e a gente com certeza o que pesou mais foi também estar ao lado da minha mãe, né, Dona Maria Helena, que certamente está nos ouvindo, né? Um abraço, Dona Maria Helena. Dona Maria Helena é uma figura também. Sim. Já com uma idade avançada e ela precisa muito do nosso apoio. Então eu resolvi, tomei uma decisão, não foi fácil, mas hoje o plano A é esse, né? Estar aqui ajudando o clube e cuidando, ajudando a minha mãe. É ficar no clube então mesmo. Esse se transformou no plano A. É continuar como professor, organizando eventos. Mas eu vou, me permita fazer essa pois pergunta. Pois não, pois não. Ouvi dizer que você estaria vindo para Guaranésia para ser candidato a um cargo político. Tem a ver? O pessoal falou assim, o Paína está voltando para Guaranésia porque está interessado em ser vereador aqui em Guaranésia, ou então amanhã, já parece que já até tem um convite aí de um determinado pré-candidato ou candidato para assumir a Secretaria de Esporte de Guaranésia. Tem a ver alguma coisa, Cláudio, ou estou falando de uma grande bobagem? Você me disse que não ia perguntar nada de política, né? Você me prometeu. Mas assim, só para. Não tem como escapar. Para ficar bem claro, esse seria talvez o plano C. Né? Então tinha esse plano. Não, porque assim, embora todos nós somos politizados, né? Eu acho que cada dia mais a gente tem que entender um pouco mais de política, tem que criticar, né? Tanto negativa como positivamente, né? Nós temos esse dever como cidadão, né? De para melhorar toda a vida nossa, a vida, né? E o bem-estar da população, enfim. Mas sim, vou ser bem sincero, recebi convites, sim, assim, tem um pessoal assim falando e tal, mas eu não sei, eu tô bem tranquilo. Mas hoje, você recebeu convites para ser candidato a vereador? A vereador, sim. Eu acredito, Antônio Cláudio, que a parte da Secretaria de Esportes está muito bem, né, na mão do Vaguinho, está muito bem assessorada, né? Agora, se for para que eu ajude de alguma maneira, para somar, para agregar, então assim poderia até ter esse fundamento. Mas assim, eu não sei ainda, está tudo em jogo, né? Não vou mais, né? Né? Aprofundar mais no assunto. Não. Ficar tranquilo, a gente procura assim, ficar mais tranquilo, mais concentrado no trabalho, profissionalmente, né? O clube, para mim, é a minha segunda casa hoje e então assim, eu prefiro jogar meu futebolzinho, tenho muitos amigos, você sabe, lá da Várzea ao Bom Jesus, do Joaninho a Coab, a Vila Nunes, Renovação, ou seja, eu tenho pessoal, amigo na cidade toda, né? Lá no futebol lá da Várzea, né? O Quinca, o Gilmar, o Índio, João Carlos Justino, o pessoal que também do Cruzeiro, né? A turma do Davi esteve aqui. Então, assim, amigos de barzinho, de partido, eu tenho muitos amigos em Guaranésia. Talvez, não sei, se eu candidatasse ou se eu partisse pro lado da política, talvez teria alguma inimizade e não é isso que eu quero. Não deveria ser assim, né? Não, mas deveria ser. As pessoas têm essa... Mas eu quero dizer que, assim, os amigos de verdade entendem. E se eu estou aqui, se eu um dia por acaso me candidatar ou alguma coisa, é pela minha capacidade, né? Que não é nenhum cabide de emprego, é a minha capacidade, meu potencial como professor e como administrador. Ô Paena, voltando aqui então ao clube. Pois não. Voltando ao clube, tem perguntinhas aqui, eu quero saber da programação esportiva, o que você está planejando aí, já que você disse que a diretoria do clube te chamou justamente para desenvolver lá uma programação esportiva para o clube e a nossa famosa quadra, nossa famosa piscina. Mas antes tem perguntinhas. Primeiro, quando vão colocar zumba duas vezes por semana? Você tem essa resposta para dar aqui para essa nossa ouvinte? Olha, a gente conversa bastante com a diretoria de esportes e tal, e por enquanto me parece que não está tendo o horário, né? Inclusive o professor Caio também, e a zumba passou da piscina, da praça de esportes, para o salão, para a sede social lá no centro, por conta de que vai começar o inverno e lá tem um espaço mais adequado por enquanto. Então, mas isso você pensa, porque a pessoa está reclamando que zumba na quadra não vai voltar. No clube o espaço é pequeno e é muito escorregadio. Por isso que eu disse, por enquanto, porque talvez seria uma solução dividir grupos, um dia um grupo, outro dia outro grupo, né? E certamente vai se adequando, né? Aqui a gente não pode ter, não é nenhuma demagogia, não é nenhuma promessa, né? Porque a gente fala com a alma. Mas assim, eu acredito que tudo vai entrando nos seus, vai encaixando, né? Vai entrando nos seus devidos lugares, porque o clube, como todos sabem, estava, né? Estava decaído, estava num plano muito ruim, e hoje nós estamos com essa excelente diretoria e os profissionais que estão trabalhando, está aumentando. Então, recuperando. Então, está acontecendo? Nós estamos oferecendo opções para que cada vez mais tenha mais sócios e os sócios participem mais, né? Então, dependendo das demandas, a gente vai adequando os horários, né? Então, tem os horários de férias, né? Tem os horários agora das aulas, inclusive mais na frente estão pensando abrir a praça de esportes no período da manhã. Meu filho vai adorar. Pois é. O pessoal que estuda à tarde reclama. É. Né? Ah, mas que não tem como eu treinar lá com Paena, porque eu estudo à tarde. Mas a gente ouve muito as pessoas e vai, como eu disse, vai se adequando conforme as demandas, né? E a gente sabe toda a realidade do clube. Também que está passando ainda um problema financeiro, mas que você sabe que tudo demanda profissional, é toda uma burocracia. E a questão do Caio lá para dar aula de zumba, só se for de madrugada, porque o Caio foi aqui esses dias, não tem jeito. Pois é, então. Tá ocupado aí o dia todo. Exatamente, ele também. Ginástica tem. Localizada, estão perguntando aqui também. Quando vai começar a ginástica localizada? Pergunta aí pro Paena. A ginástica localizada, então é o seguinte, como a gente está mudando a programação, porque a hidroginástica e a natação, como a piscina não é coberta, então agora com o inverno que vai entrar agora a partir de maio, então nós vamos parar um pouco a natação, a hidroginástica, e vamos fazer a ginástica localizada no clube. É a partir da segunda semana de maio, né? Senão eu tenho até uma data, mas está em outra programação, mas acho que, se não me engano, é dia 6 de maio. Certo. Nós já começamos a segunda semana de maio, a partir do dia 8 de maio. Isso, das 6:30 às 7:30. Tá. Então será segunda-feira e sexta-feira. Então segunda e sexta a ginástica localizada no clube, lá na sede social, né? Com os colchonetes e tal, e quarta-feira a zumba continua. Você falou tanto de esportes aqui no primeiro bloco do programa, mas você, como responsável por essa área ali, junto com todo o pessoal que cuida do esporte do clube, o que você tá levando de esporte pro clube? Ou você vai ficar só no futsal? Não. Hoje eu dou aula, tem uma equipe que nós estamos formando, embora com poucos alunos que estão começando, né? Mas nós temos uma equipe de basquete. Não podemos esquecer de forma alguma a competência do excelente professor Maurício, né? Que está levantando o vôlei. É sábado de manhã as aulas dele, se eu não estou enganado. Não, é quarta e sexta. Ah, desculpa, então. Né, a partir esqueço o que eu falei. É quarta e sexta, das 6 às 9 da noite e sábado de manhã. Sábado de manhã. Das 9 ao meio-dia. O professor Maurício, com muita competência, inclusive parabenizá-lo, porque teve aí, está tendo uma Copa Unimed, né? De vôlei mirim feminino, e eles conquistaram aí o segundo lugar em Passos, né? E agora me parece que vai ter outras etapas aí conquistaram em São Sebastião do Paraíso. Agora vai ter outra etapa em Passos e outra depois, me parece que em São Lourenço, que é a terceira etapa sul de Minas de futebol, de vôlei feminino. Pela Unimed. O Paena, você falou então do futsal, o Maurício cuida da parte do vôlei e os outros esportes. Um pouquinho de basquete, né? E natação, hidroginástica, né? O handebol também a gente está retomando, né? Nós tínhamos um excelente estagiário, o Bruno Barbosa, que estava dando aulas de handebol. Agora nós estamos vendo outros horários, porque não se adaptou o horário. E então é isso, né? E eu acho que o esporte é tudo, né? É um apanhado, um conjunto de modalidades, né? Vi também no Facebook, não sei se foi ontem, durante a semana, que você já lançou também um calendário dos jogos, né, de um campeonato que vai ter lá, né, de futsal, né? É, então é o seguinte, o que acontece? Nós temos a programação definitiva, que é todos os de terça a sexta, de terça a sábado, as modalidades que a gente vem dando, né, natação, futebol de salão, basquete e tal, e depois nós temos a programação semestral, né? Na semestral nós tivemos já a reabertura do Campinho Society, né? Pro pessoal que já pode começar a usá-lo, a iluminação tá excelente também, né? Nós temos também amanhã, domingo, a partir das 10 horas, eu acho que um pouquinho mais cedo, porque o sol está muito quente, nós vamos fazer, inclusive aproveitar a oportunidade, uma peneira de não sócios de futebol de salão. Então, os alunos que estão ouvindo agora, quero convidá-los, né, de futebol de salão de infantil, né, de 7 a 14 anos. De 7 a 14 anos, para quem não é sócio. Para quem não é sócio. Então, a gente vai estar avaliando alguns alunos para que formem parte da equipe de futebol de salão do clube, que é o nosso objetivo, formar uma grande equipe, né? Trabalho social também. Logo nós teremos esse campeonato adulto de futsal, né? De futebol de salão. Temos um torneio interno de basquete também, né? Uma equipe do Thiago Gibrin, que eles gostam muito. Jogam, né? E também dia 30 de abril, um sábado, nós vamos ter o primeiro passeio ciclístico do novo Craig, né? Então todo mundo. Semana que vem já. Semana que vem, 30 de abril. Vai estar aberto para toda a comunidade, né? Além dos sócios, leve sua bicicleta e nós vamos sair do clube. Então vai ter todo um evento aí, um trajeto, e a gente vai divulgando isso aí durante a semana. Divulgando, exatamente. Né? Em maio nós vamos ter uma corrida de pedestre também, né? Do dia 29 de maio, né? Então vai uma corrida de pedestre que também está aberta à comunidade, e em junho nós vamos ter a primeira gincana esportivo cultural azul e branco do novo Craig. Então aquela gincana que o pessoal sai correndo para a rua, para a cidade toda, para achar objetos, enfim, coisas aí só para os sócios. Não, também. Aberto também para o público em geral. Não, essa começa com sócios e convidados. Tá, né? Sócios e convidados. Então vai ter jogos, arrecadação de alimentos, né? Teatro, dança, surpresas, enfim. Né? E isso vai ser no dia 29, dia 5 de junho. Tá? E depois em julho uma grande super férias, né? Enquanto os pais estão trabalhando, os meninos estão de férias, então vão estar período integral no clube. Essa é a proposta nossa em julho. Até lá vamos falar novamente. Então vamos ter muita oportunidade aqui, né, Antônio Cláudio? Paena, adorei mais uma vez a sua participação aqui no programa Expresso, viu? Muito obrigado aí, espero que você tenha muito sucesso lá no clube, né? A gente sabe do seu trabalho, do seu empenho. O Ivan Davi falou da questão de empenho, a gente sabe quanto você é empenhado no que você abraça aí, a gente sabe que o sucesso vai ser uma consequência, porque o trabalho seu é bom mesmo. São palavras, obrigado, são palavras-chave, né? Desempenho, determinação, né? Juntando com a capacidade e com a boa vontade, eu acho que a gente vai chegar lá. Eu só queria confirmar esse primeiro campeonato adulto Master, vai começar dia 26, né? De agora, na próxima terça-feira. Terça-feira já. É, das 7 às 9, e está aberto o clube, a Praça de Esportes, para toda a comunidade também, né? Você não vai jogar não, né, pai? Não, eu não posso, sou organizador. Bom. Ah, bom. Então tem o Arastão da Terra, né? Que é a equipe do Catitó, tem o Joga Fácil, o Olavo, Supermercado Unibom, o Resenha, Paulinho Esportes, Santa Bárbara, Galácticos, deu bastante equipe, né? E tem a equipe do, também dos Masters, né? Também, que é o Teste Ocinhá, a equipe do Mancini, do Davi, né? Tem o Laticínio também, presidente, tem a Fazenda São Francisco, que é outra ali, e o Supermercado Paizão. Então, assim, o pessoal tá mesmo participando e vai começar terça-feira. Os jogos terça-feira, a próxima terça, dia 26, lá na Praça de Esportes. A gente vai acompanhando aqui a realização. Eu que tenho que agradecer, Antônio Cláudio, muito obrigado. João Sebastião, grande professor João Sebastião, está nos ouvindo aqui, está mandando um grande abraço para você. O João Sebastião não tem palavras que possa. Ele é tão grande, ele é tão paizão, tão pessoa tão boa e capaz, que a gente fica até emocionado, né, de falar do João Sebastião. É uma pessoa, foi meu professor e professor de muita gente. Então, assim, eu quero desejar melhoras e sempre saúde e muita paz, né? Que o João Sebastião é meu grande pai, meu grande amigo. É, com certeza. Um abraço, viu, João Sebastião? Grande abraço. João Sebastião já recebi várias vezes aqui no programa. E parabéns ao programa Expresso, né? Que é o líder de audiência, todo mundo sabe. Né? Obrigado a toda a população e todos os ouvintes da Rádio Paraço da Ilha FM. Eu que agradeço a presença aqui do Paina no programa Expresso desse sábado. Faço o intervalo comercial e volto já recebendo aqui uma nova dupla sertaneja, Júlio César e Guilherme. Programa Expresso.